Olá, olá, amigos e amigas que me ouvem ou que nunca irão me ouvir. Hoje nosso tema no carro será quebrar as correntes. Acho que já teve até uma novela que se chamava Quebrar Correntes ou qualquer coisa do tipo. Enfim, eu sei que eu estou numa fase da minha vida ou num dia da minha vida, porque eu sou mais do tipo de pessoa que tenho dias e não fases, que quebrar a corrente é o essencial. Então assim, eu venho sendo ignorada alguns dias já, por não sei razão, que as pessoas adoram não dar razão pra nada, as pessoas adoram fingir que tá tudo bem, ou que não tá, ou não te responder, porque ninguém é obrigada, né? Ninguém é obrigada a dar um porquê para o outro. Porque foda-se. O sentimento do outro, que se foda. E bom, essa é a vida que a gente vive, esse é o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde as pessoas pensam em como elas estão se sentindo, no que elas querem, e não no que o outro sente ou no que o outro deseja. Isso se chama egoísmo. Enfim, passado esses dias de egoísmo e de eu ter percebido algumas coisas muito sérias e muito fortes em relação ao egoísmo das pessoas, eu optei por tocar o foda-se. Cansei de sofrer, cansei de ficar me perguntando por quê. Cansei, eu tenho que desapegar, e se não é por bem, vai ser por mal. Uma das coisas que eu preciso fazer pra eu desapegar, por bem ou por mal, é me afastar. E quando eu falo me afastar, é me afastar, tipo, 100%, sabe? Encontrar porque tiver que encontrar algum evento, alguma coisa. Mas parar de procurar por, tentar parar de tirar dúvidas com. E sim, eu estou falando da Carol e do Tir, principalmente do Tir, que foi um grosso comigo, sem razão alguma, ou sei lá, alguma razão que eu desconheço. E eu quero que se foda, porque eu não sou obrigada a ficar adivinhando o sentimento de ninguém também. Se tá com algum problema comigo, vira pra mim e fala. Se não tem capacidade, caráter, pra virar e falar, e eu tenho que adivinhar, eu quero mais é que se foda. E vai ser assim mesmo a partir de agora. E parar de procurar. E fiz minha parte, mandei um e-mail já pedindo desculpa, falando assim, desculpa aí por ter te procurado, por ter ocupado seu tempo, na boa. Foi mal aí, sei que te irritei, porque obviamente se eu tô sendo ignorada é porque eu irritei a pessoa. Mas tipo, foda-se, e, meu, vamos seguir a vida. E é isso aí. E é isso que eu vou fazer. Eu parei de procurar. E eu juro que se eu procurar, eu vou estar sendo a maior cuzona do planeta Terra. Eu não gosto desse palavrão, que eu acho. E olha que eu adoro palavrão, hein? Eu acho esse palavrão muito pesado. Mas eu vou ser a maior cuzona se eu procurar por qualquer motivo, por mimimi ou por saudade. Então, não. Se eu procurar, vai ser exatamente, especificamente, por alguma dúvida de bruxaria, ou pra perguntar, vai ter evento, ou não vai, ou é isso ou aquilo. Procurar pra falar da minha vida, ou pra falar de mim, eu não vou procurar mais, não é saudável, não é nem um pouco saudável as pessoas te tratarem mal sem você saber o porquê. E exatamente com essa atitude, e com essa atitude dos dois, eu consegui me lembrar o porquê eu sofria tanto ou porquê foi tão ruim pra mim esse relacionamento triplo. Eu consegui me lembrar exatamente os detalhes e os porquês, sabe? Por que que não era saudável, por que que não sei o quê, por que que lá lá lá lá. E assim, segue a vida. E outra, o povinho deles também tá começando a me irritar. São pessoas legazinhas e blá blá blá blá, mas não são as mesmas pessoas que eram quando eu frequentava aquele clã. Além do mais, eu era apaixonada pelas pessoas daquele clã Eu era louca por aquelas pessoas daquele clã. E todo mundo virou a cara pra mim quando eu não, eu deixei de fazer parte do clã, porque os dois não quiseram mais. Eu me esqueço das coisas muito facilmente. E aquelas pessoas, isso é bom, porque eu perdoo e eu tô bem com isso mesmo, com isso. Mas aí eu fico me lembrando, eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade de pessoas que viraram a cara pra mim quando eu precisei por causa dos dois. Porque querendo os dois, são pontos de influência. E eu tinha me esquecido disso. E aí eu tava esses dias conversando com uma outra menina que se chama Carolzinha, não é a mesma Carol. E eu vi a grosseria, a forma de lidar e falando que gosta de mim, meu, não é sincero. A pessoa não me ama sinceramente, a pessoa não se preocupa comigo. É mais uma da bruxaria que está sendo regida por duas pessoas que querem que todo mundo pense igual, porque querendo ou não, o sacerdote de uma determinada religião faz com que as pessoas pensem e ajam igual. Eu vejo isso pela TDN, onde todo mundo pensa igual ao Claudinei, ou pela TDB, onde todo mundo pensa igual a Mavesper, e querendo ou não, a Luaninha é filha da Mavesper. E ela luta contra muita coisa, mas ela é idêntica à Mavesper. Tudo que ela brigou com a Mavesper, tudo que ela um dia se revoltou contra, falou que não era certo e fez ela sair, se afastar da TDB, é o que ela faz hoje em dia, só que ela não percebe. E o Tyr, cego e mentiroso e ridículo como ele é, ele obviamente apoia a Luaninha, porque tudo que ela faz é certo, tudo que ela faz é bonito, tudo que ela faz é lindo. E eu espero do fundo do meu coração, a cada dia que se passa, que a máscara dele caia. E o dia que a máscara dele cair, eu vou estar na primeira fileira assistindo. Sabe o que é estar na primeira fileira vendo as coisas acontecerem? E falar assim, um dia você traiu a Luaninha que eu sei, eu tenho provas contra você, meu bem. E ver o dia que ela descobrir que era farsa, ver o dia que ela descobrir que ele fez feitiço pra me afastar dela, ver o dia que descobrir que ele não é uma pessoa de opinião própria, ou coisas do tipo, e ver ele na sarjeta por ela. Eu vou estar na primeira fileira vendo isso. Porque eu não sou louca. Eu posso amar ter ciúme e orgulho ferido. Mas isso não é por amar, por ter ciúme ou por ter orgulho ferido. Porque eu sei, eu sinto de alguma forma de que ele fez tudo isso. E algumas coisas eu tenho provas e tenho certeza de que aconteceram. Mas enfim, eu quero estar na primeira fileira. E eu também quero estar ali para a primeira vez que a Carol vier me pedir desculpa por tudo que ela fez por mim. Porque isso vai acontecer. Ela vai se arrepender amargamente, ou não, de ter agido racionalmente e não ter seguido as emoções dela. E eu ainda vou ouvir da boca dela ela falando que se arrepende. Ela falando que só... Ela vai falar assim, eu só não me arrependo porque eu tive o meu filho. Mas poderia ter tido filho junto com você. Mas eu me arrependo de ter acreditado nele. Ah, como eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pela deusa. Pela deusa, porque a deusa é justa. Se tem uma coisa que a deusa é justa. E eu vou ver isso nessa vida. Pode demorar 5 ou 10 anos, eu vou ver isso. E eu tenho certeza que no dia que isso acontecer, a deusa ainda vai falar assim, vem aqui que eu vou te dar isso de bandeja. Olha aqui, minha filha, o que você merece ver nesse momento. Afrodite não é injusta. Afrodite não é injusta e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sabe? E eu fico tentando esconder o meu ódio. Eu quero que se foda. Eu tô com ódio mesmo. Eu tô com raiva mesmo. Eu quero que se exploda. Eu quero que morra. Tá? Não quero que morra antes de eu ver caindo a busca. Não quero. Sabe? Aí às vezes eu me pergunto, a Carol pela qual eu me apaixonei é totalmente diferente da Carol que eu conheço hoje comigo. Por que eu sou apaixonada por ela ainda? Porque eu sou uma imbecil. Nossa, grande novidade. Mas como que é possível uma pessoa se transformar tanto por estar apaixonada por você ou não. Até aí também, eu vou descobrir isso com a vida. E Afrodite é boa, Afrodite me ouve, Afrodite ouve as minhas preces e Afrodite ouve os meus desejos. E quer saber de todos os meus desejos, de todas as minhas preces, a que eu mais peço para Afrodite é, primeira, que caiam as máscaras, que a máscara do Tiffin Holy Dragon ou do Thiago Marcondes, tanto faz qual dos dois você escolher usar, dos dois, tá? A máscara de caráter dele caia, caia por terra. Eu quero ver ele traindo, eu quero pegar, e eu quero que a Carol descubra e venha me perguntar, eu vou falar, eu já sabia. Por que você não me contou? Porque você não ia acreditar em mim. E aí eu vou mostrar essa gravação pra ele e falar assim, olha aqui como eu já sabia. Em 2013, eu já sabia. Em 2013 eu sabia quem era o seu marido e você não. Sabe por quê? Porque você se deixou levar por um feitiço de cegueira. Ou você acha que sua paixão por mim acabou por minha culpa? Não. Acabou por um feiticinho que o seu marido fez, se achando superior porque era um sacerdote. Mas, meu bem, pode ser sacerdote, pode ser o que for. Quinta categoria de sacerdote. Nossa, sou iniciada em 42 tradições diferentes. O poder da deusa me defendendo é maior do que qualquer feitiço lançado contra mim. Qualquer um. E é assim que é mesmo. Porque eu quero que se foda. Poder não é questão de hierarquia, não. Poder é questão de... Poder é uma questão de escolha, não de hierarquia. E eu acho isso tão bizarro. Ou de fé. Uau! Você tem mais fé que eu porque você é sacerdote? Não, meu bem. Não tem. Porque você conhece a história. Eu quero que se foda! Eu quero que se foda! Bem gostoso, que dê o cu e goste. Que a máscara caia de tratar indo com macho. Ou com uma mulher bem gostosa, mais nova. Pra doer. Ou bem feia, pra doer mais ainda. Mas é isso mesmo. Eu quero que se foda a questão de sou sacerdote. É sacerdote de cu é rola. A partir do momento que faz maldade, quero que o sacerdócio se foda. A partir do momento que faz maldade contra mim, eu quero que o sacerdote vá pra puta que pariu. Eu sou livre. Ai, porque sacerdote é melhor? Não é porque um padre. É padre que é melhor que eu e tem a fé mais forte que a minha. Tá? Geralmente fiel tem mais fé do que quem tá ali pregando. Porque quem tá ali pregando pensa em coisas diferentes. E eu tô com tanta raiva hoje, eu tô com raiva de tanta coisa. Eu tô com raiva dos dois, eu quero que os dois assim se explodam. Eu quero que a Afrodite prepare uma vingança por mim, porque a Afrodite é vingativa e a vingança faz parte do ser humano. Tão gostosa de ver. Sabe aquela vingança que você assiste e você fala, meu, era tudo que eu precisava pra seguir em frente, era tudo que eu precisava pra ser feliz. E eu não quero que essa vingança atinja causando algum mal. Eu quero que as máscaras caiam. Eu quero que em algum momento o amor da Carol por mim se ponte no peito dela e naquele momento mais inesperado que ela fala, puta que pariu, eu ainda amo essa menina. Eu quero que isso aconteça assim de uma forma gostosa de eu olhar e falar, obrigada a Deus, obrigada por me fazer... essa vingança, obrigada por me fazer sentir isso, obrigada, deusa. E sinceramente, eu dou até a minha iniciação, que é dia 21 de junho, pra isso acontecer, deusa. Afrodite, 28 dias para uma vingança, e a gente vai trocar ideia mais tarde, e a gente vai se conversar, porque a vingança, querendo ou não, é uma... O ódio é um sentimento muito forte para ser trabalhado num feitiço. E a gente vai conversar mais tarde, daqui a pouco, porque eu realmente preciso, realmente, de uma vingança até o dia da iniciação. Se for pra ela ter uma pontada de amor por mim de novo, no resto da vida ela vai ter até dia 21 de junho. Se não for, ela não vai ter. E dia 21 de junho depois vai se estender no máximo por 15 dias pra ela vir dizer alguma coisa. Porque se até ela não falar nada também, eu vou desencanar completamente, vou tirar toda a esperança e a ideia de que existia uma coisa mágica entre nós. E vou me afastar completamente, desde que não seja pra falar de bruxaria, pra falar de evento ou qualquer coisa do tipo. E é isso. É isso. E que se foda todo mundo. Se foda. Eu quero que Tati se foda. Eu quero que Renata se foda. Eu quero que Tir Feng se foda. Eu quero que Carol se foda. Eu quero que todo mundo se foda. Todo mundo se foda na vida. Porque eu tô cansada de ficar com meu coração doendo e pagando pelos outros. Meu carro morreu porque tá uma chuva do caralho. Eu tô com tanta raiva também que eu devo ter largado a embreagem agora, como eu largo, sei lá. Mas enfim. Eu realmente quero que todo mundo se exploda, sabe? Eu quero que todo mundo simplesmente...